pra beber, é pra chorar, é o pedido da PV. Oh, acho, acontecer, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi escurecer tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de um motel barato, espelho fumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido é esse jeito. Chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. Toquinho da guitarra, menino, enche de derramar. Não derrame não, enche meu copo, vai. Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi escurecer tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. Num quarto de um motel barato, espelho enfumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu ser o meu. O amor proibido é esse jeito. Quem faz bem, você me arranha. Fazer rever.